Tem uma ser colocado aqui hoje, é um, até um tema bastante, bastante moda, é espiritismo e racismo, ou espiritismo e preconceitos raciais, ou qualquer tipo de formas de preconceitos. Para nós entendermos, em primeiro lugar, o que a gente vai tentar colocar aqui, o que é, afinal das contas, o racismo ou preconceito racial? Racismo é a ideia ou a ideologia de que um certo povo ou uma certa etnia predomine sobre um outro povo, sobre uma outra etnia. Digamos assim, a ideia de que um povo seja superior em raça, em qualidade, digamos assim, de raça, sob um outro povo. A ideia, digamos aqui, para ser um exemplo bem prático, de que os brancos são superiores aos negros. De que, em certos países da África, os negros são superiores aos brancos. O racismo, ele não funciona só de uma maneira de ida. Ele funciona de uma maneira que também volta. Em certos países da África, aqueles que sofrem preconceitos, em muitos países, são os brancos. No Oriente Médio, quem sofre preconceito, geralmente, são os judeus, e onde existem mais judeus, são os árabes. Então, o preconceito racial, ele sempre existiu. Desde que existiu a humanidade, e desde que o ser humano veio habitar esse planeta aqui, existe preconceito racial. Exemplos de preconceito racial. Um dos grandes, e eu diria o mais antigo exemplo de preconceito racial, se todos assistiram aqui de repente o filme Os Dez Mandamentos, os egípcios, naquela época lá, isso é coisa de 7 a 8 mil anos, eles tinham preconceito racial contra os judeus, que na época, então, saíram do Egito, guiados por Moisés, e todo mundo conhece a história, certo? Era um preconceito racial. De quem? Dos egípcios, que eram, digamos, a maioria, que conseguiam dominar, de certa forma, os hebreus, os judeus, como queiram. Mais recentemente, na Segunda Grande Guerra, o povo alemão, liderados por Hitler e outra, uma outra grande equipe de, digamos assim, de militares, também conseguiram dominar, sobrepujar e exterminar com uma quantidade bastante grande de judeus. Então foi o preconceito racial contra os judeus. Se vocês assistirem o filme Hotel Ruanda, vocês vão ver também, entre próprios, digamos, entre a própria etnia de um mesmo país, o preconceito entre uma tribo dos Tutsis e os Hutus, um tentando dominar o outro, lá na Ruanda, na África. Isso aconteceu na década de 90. Mais recentemente, aconteceram fatos aí que vieram à mídia mundial, e principalmente aqui no Brasil, em que aqui, parece que foi em Bento, Caxias, não sei, colocaram bananas, dando a ideia de que o juiz, porque ele era preto, era negro, ele fosse um macaco. Lá na Espanha, quando o Barcelona estava jogando com outro país, atiraram uma banana para o tal de Daniel Alves, um grande ídolo do Barcelona, e ele pegou a banana e comeu. Até o Neymar, ele colocou lá no seu, não sei como é que chama aquilo na internet, ele colocou uma ideia assim, somos todos macacos. Uma ideia até brilhante na hora, porque, na verdade, se nós partimos do princípio de que todos nós, partindo do princípio de que a ideia evolucionista esteja correta, todos nós descendemos, através da evolução das espécies, dos primatas. Então, todos nós um dia fomos pretos, negros, pardos, índios, judeus, árabes, todos. Fomos todas as raças. Então, são preconceitos ignorantes. O próprio Daniel Alves colocou assim uma coisa que eu acredito mais inteligente, uma frase assim: somos todos humanos e iguais. Somos todos humanos e iguais. Não existe diferença. Se nós formos ver fisiologicamente a constituição física, a física e anatômica, digamos assim, de um ser humano, o preto, negro, o branco, o índio, o pardo, tem uma constituição física totalmente igual. Não existe diferença no meu coração, no coração de um índio, ou coração de um preto, de um negro. Somos todos iguais. O que existe são diferenças culturais, existem diferenças de tradição, de cultura, onde alguém acha que é superior a outro alguém, que é de outra raça. O espiritismo. Falando agora de espiritismo. Qual é que é o objetivo principal? Primeiro, eu não diria primeiro, né, mas um dos grandes objetivos do espiritismo. Seria assim, de destruir, através do Evangelho, através do Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, que vocês devem conhecer, que não existe essa ideia de preconceito racial. Por quê? Porque todos nós somos iguais perante Deus. Todos nós, partindo também daquela outra ideia, que não é uma ideia, é uma lei, primeira lei divina e natural da reencarnação, a lei da reencarnação. Quantas vezes nós reencarnamos aqui nesse planeta? Será que nós aqui brancos, ou nós aqui negros, nunca fomos pretos ou brancos numa outra existência? Ou índios? Ou pardos? Nós já fomos de outras raças inúmeras e inúmeras vezes. E por que esse preconceito agora ignorante de achar que nós somos superiores a uma raça que é uma minoria? Isso é uma grande ignorância de nossa parte, ou da parte daqueles que fazem esse tipo de colocação. Todas as eras, em todas as eras, em todas as idades, tanto a Idade Média, Idade Antiga, Idade Moderna e agora a Idade Contemporânea, sempre houve essa questão do preconceito racial. Mas não só do preconceito racial, de raça. Hoje também está em voga o preconceito sexual, preconceito político. Preconceito político, o que é? É dizer que todos os políticos são safados sem vergonha. A gente sabe que não é assim. Que às vezes a minoria é que levam a ideia de que a maioria são safados sem vergonha. A gente sabe que não é bem assim. Por que que tudo isso existe hoje aqui? Aí nós vamos voltar novamente àquela ideia de que nós estamos naquilo que a gente chama de mundo de provas e expiações. Não é um mundo perfeito. Porque se fosse um mundo perfeito, o mundo de, que seria aquele que diria após esse mundo de provas e expiações, que seria o mundo da regeneração, não existiria mais essa questão de preconceitos de qualquer espécie. Mas como nós estamos, eu não estou tentando aqui explicar e nem justificar essa questão do preconceito, sejam eles de qualquer tipo de forma que seja. Mas nós, estando no mundo de provas e expiações, onde existe uma quantidade enorme de mentes, algumas ignorantes, outras elevadas, nós sempre vamos encontrar, por mais algum tempo, essa questão da discriminação, do preconceito, principalmente o racial. Se eu aqui fizesse uma pergunta para mim mesmo, fizesse uma pergunta para qualquer um de vocês aqui, quem é que pode afirmar com todas as letras e com sinceridade dizer assim: eu não tenho nenhum preconceito? Quem é que conseguiria aqui hoje afirmar para si mesmo: eu não tenho nenhum preconceito? Ninguém. Eu duvido que exista alguém aqui entre nós. E olha que nós estamos aqui reunidos dentro de uma casa espírita, achando que de repente nós somos o gás da coca, o oitavo, o nono pistão do V8. E não é assim. Todos nós temos ainda, sim, somos imperfeitos e temos alguns preconceitos. Quem sabe, daqui a algumas encarnações, e não vão ser uma, nem duas, nem três, vão ser mais, nós consigamos chegar, né, àquele mundo da regeneração, aonde, então, a questão racial, a questão do preconceito em todas as suas mais variadas formas, deixe de existir. E isso realmente eu acredito. Mas, como o próprio Chico Xavier dizia, que um milênio leva 1.000 anos para passar. Então nós vamos ainda ter bastante tempo pela frente para podermos lutar para que essa grande chaga, eu diria assim, da humanidade seja extinguida, seja extinta. Então qual é que é o dever de nós, que pelo menos somos estudiosos da doutrina espírita, participamos do centro espírita, assistimos algumas palestras, lemos livros, a literatura espírita é vasta e é maravilhosa. Qual é que é o nosso dever? Isso eu vou ler para vocês porque eu não consegui. É lutar por uma sociedade mais justa e igualitária entre qualquer grupo étnico que exista. Isso está, com outras palavras, no Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo. É lutar contra a ideia de que nós somos superiores a alguém, de que a nossa religião ou a nossa ideia e a nossa ideologia religiosa seja melhor que a outra, de que a nossa comunidade seja melhor que a outra. Isso nos deixa meio que ignorantes ainda na ideia de que somos todos iguais. E eu acredito que talvez, que até vai ser o tema da semana que vem, sobre a questão da ausência dos valores morais, eu acredito que no momento em que a gente conseguir, aos poucos, desenvolver dentro de nós a capacidade de excluir de nossa mente a ideia de racismo ou de qualquer que seja preconceitos que sejam, de qualquer tipo, nós vamos conseguir trazer de volta para esse mundo aqueles velhos valores éticos e morais de que já não existem mais. Porque aquilo que a gente sempre fala, nós estamos hoje passando por aquilo que a gente diz, que na filosofia eles chamam de niilismo. É uma derrocada total de todos os valores éticos e morais. É um assunto para a semana que vem. Obrigado.